quem passa. 1990, a Copa é disputada na Itália pela segunda vez na história. A Alemanha derrota a Argentina na final e consegue também o seu tricampeonato. E o Brasil completa 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Em 90, mais uma vez, a torcida brasileira alimentava o sonho do tetracampeonato, apesar do fracasso de 4 Copas consecutivas. No anterior, o mesmo grupo de jogadores, sob o comando do mesmo Sebastião Lazzaroni, tinha conquistado a Copa América para o Brasil. Mas dessa vez, o futebol da seleção brasileira não tinha mais o espírito alegre e descontraído das duas últimas Copas. Segundo alguns críticos, o nosso esquema era quase europeu. 5 homens no meio-campo e 2 atacantes solitários mostravam que o Brasil de 90 queria, antes de mais nada, se defender. A Copa de 90 reuniu pela primeira vez todos os 6 campeões mundiais. Estavam presentes Brasil, Itália, Inglaterra, Uruguai, Alemanha e Argentina. Dia 8 de junho, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, o tenor Luciano Pavarotti cantava na cerimônia de abertura da 14ª Copa do Mundo. Argentina e Camarões abriram oficialmente o Mundial. Para grande surpresa, os camaronenses não respeitaram os campeões do mundo e derrotaram a Argentina de Maradona e Burrochaga por 1-0. Para o Brasil, a Copa só começaria 2 dias depois. Caímos no Grupo C com Escócia, Costa Rica e Suécia, nosso primeiro adversário. As partidas seriam todas jogadas em Torino, no moderno estádio Delle Alpi, construído especialmente para a Copa do Mundo. Na seleção brasileira, a contusão de Romário e de Bebeto complicava a vida de Lazzaroni. No jogo de estreia, ganhamos dos suecos por 2-1, com 2 gols de Careca. A seleção apresentava um novo estilo de jogo, uma marcação forte e saídas em contra-ataque, bem diferente do verdadeiro futebol brasileiro. No nosso segundo jogo com a Costa Rica, perdemos uma infinidade de gols e vencemos por 1-0 o gol de Miller. Nesse jogo, Bebeto entrou no lugar de Careca e jogou apenas 7 minutos. É o próprio Bebeto que resume a sua breve participação na Copa de 90. Machuquei, não pude jogar. Infelizmente, o Roma se machucou e eu me machuquei também. Aí acabou a Copa do Mundo pra gente. Mas sem Bebeto e sem Romário, nosso ataque repetiu os mesmos erros no jogo contra a Escócia. O resultado foi também 1-0 e Miller foi novamente o artilheiro isolado. Decididamente, o Brasil não jogava um futebol de campeão. Nas oitavas de final, pegamos a Argentina e fizemos o nosso melhor jogo na Copa. Mas na única jogada que fez em toda a partida, Maradona se livrou de 6 jogadores brasileiros e deu um passe para Caniggia marcar o gol da vitória que eliminou o Brasil. O sonho do tetracampeonato estava adiado pela 5ª vez. O jornalista Udemário Toguinhó culpa a desorganização que imperou na delegação brasileira pela péssima campanha da seleção. O que aconteceu? Os jogadores tinham dito para o Lazzaroni que se ele tivesse que sair, tirassem ele, eles saíam junto com o Lazzaroni. E o Lazzaroni ficou devendo esse favor a eles. E técnico deve favor ao jogador é muito ruim, porque aí o jogador disse, olha, começou a fazer o que queria, chegar lá, levar as famílias para dentro do hotel, não, lá virou uma desordem. E aí perguntei ao Lázaro, por que você deixou acontecer uma desordem dessa aqui? Ele disse, não, os jogadores estão comigo, eu que vou tomar conta deles agora, tem aí o chefe da delegação. Perguntei a ele, chefe da delegação, que era o Olavinho, ah não, isso é um problema do supervisor. Perguntei ao supervisor, olha, eu fui falar alguma coisa, proibi esses jogadores de saírem de noite, eu vim aqui as famílias depois do jogo, e ele me contou que foi o Jorge Salgado, que era o diretor de futebol, que tinha autorizado a família vir para cá depois do jogo comer. Aí eu disse, pô, você não tomou posição não, porque eu que vou brigar com eles por causa disso. Então aconteceu o seguinte, essa amizade que ficou entre o Lazzaroni e os jogadores foi prejudicial a ele. O goleiro Taffarel dá sua versão para a derrota da seleção brasileira em 90. A mentalidade do jogador que participou dessa Copa não era uma mentalidade para se vencer o coletivo, e sim o individual. Todo mundo estava lá querendo aproveitar uma oportunidade única, achando que era única. Eu acho que futebol são várias oportunidades. E se tu, nessa oportunidade que tu participar, tu não pensar no teu coletivo e não vencer o coletivo, não adianta, ninguém vai se salvar sozinho. E muita gente lá pensou dessa forma e por isso o Brasil não chegou na final. Até o massagista nocaute Jacques, que acompanhou a seleção em nada menos do que 7 Copas do Mundo, prefere esquecer a campanha de 90. Eu acho que faltou experiência a determinadas pessoas na comissão técnica. Como a quem, por exemplo? Bom, eu digo experiência assim, que Copa do Mundo é Copa do Mundo. Então não é igual um clube de futebol. Existe mais coisa, disciplina e também mais trabalho, né? Olha, eu nem gosto de falar da seleção de 90. Pelas demais que eu tive a felicidade de participar, essa foi a mais fraca que eu achei. Eu esqueço até, já esqueci. Realmente foi uma das mais lamentáveis campanhas do Brasil em Copas do Mundo. Apenas 4 jogos, somente 4 gols a favor e 2 gols contra. Só em 1934, na Copa da França, o Brasil fez menos gols numa Copa do Mundo. Mas a Copa continuava para os vencedores e a grande surpresa era a passagem de Camarões para as quartas de final depois de eliminar a Colômbia com uma vitória de 2-1 na prorrogação. Brilhava o talento do veterano Roger Milá, que com 40 anos ainda encontrou fôlego para ditar o ritmo de jogo e fazer os 2 gols de Camarões. Mas a alegria dos camaronenses terminaria no jogo seguinte. Camarões foi eliminado pela Inglaterra por 3-2. Esse foi considerado o jogo mais emocionante da Copa de 90. As 2 semifinais foram decididas nos pênaltis depois de um empate de 1-1. A Argentina derrotou a Itália em Nápoles para desespero da apaixonada torcida italiana. E na outra semifinal, a Alemanha eliminou a Inglaterra. A Argentina e a Alemanha repetiriam a finalíssima da Copa de 86 no México. Era a terceira final consecutiva dos alemães. Foi uma das finais mais feias, truncadas e violentas da história das Copas. O time argentino usou e abusou da famosa catimba sul-americana e o jogo simplesmente não andava. O zagueiro Monzon foi expulso logo aos 19 minutos. E aos 39 do primeiro tempo, o lateral alemão Brehme fez o único gol do jogo, cobrando um pênalti. A Argentina continuou catimbando e ainda teve mais um jogador expulso antes do fim do jogo. Enquanto Maradona chorava como criança, o capitão da Alemanha, Lothar Matthaus, erguia a taça comemorando a vitória. A Alemanha entrava para o fechadíssimo clube dos tricampeões, junto com Brasil e Itália. Em termos de bom futebol, a Copa da Itália passou para a história como um dos torneios mais fracos que já houve. 15 expulsões e a pior média de gols da história dos mundiais. A Copa de 90 não deixou saudades para aqueles admiradores do futebol ofensivo. Para a torcida brasileira, agora as atenções se voltavam para a Copa de 94 nos Estados Unidos, quando o mundo se curvaria novamente diante da categoria inigualável do jogador brasileiro. Depois de 24 anos, o melhor futebol do mundo voltava a se destacar com um título inédito de tetracampeão. Eita, esquadrão de ouro!